No final da tarde de sexta-feira, por volta das 17h30, policiais militares do Gotamotran, grupo ostensivo tático motorizado de trânsito do 14º BPM, em patrulhamento pelo bairro Cidade Nova, visualizaram indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Diante da fundada suspeita dos policiais, houve a abordagem policial e constatado que o chassi da referida motocicleta encontrava-se adulterado. Os policiais, então, resolveram fazer uma checagem mais minuciosa, uma verificação, e descobriram que a motocicleta era de procedência paraguaia. O número identificador apontou uma queixa de furto no ano de 2013. O abordado e a motocicleta acabaram na 6ª SDP para apresentação à autoridade policial de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.